Eira apresenta um especial sobre Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Nando Reis. Você vai ouvir entrevistas exclusivas e as canções que marcaram a história destes três ícones da nossa música. A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora? Minha canção, Arnaldo, Marisa e Nando, com Sara Oliveira. É nesta sexta, dia 20, às 5 da tarde, com reapresentação domingo, no mesmo horário. O melhor da música para os melhores ouvintes. Na Eldorado, lugar de potência. Dicas de carreira e liderança com o headhunter mais acompanhado do Brasil, Ricardo Basaglia. Você já se perguntou se a ambição é uma força positiva ou negativa na sua jornada? Ser ambicioso é uma característica frequentemente retratada de forma controversa, oscilando entre ser vista como uma qualidade admirável e uma tendência condenável. Mas o que realmente significa ser ambicioso? A ambição não se limita a uma simples busca por sucesso material ou poder. Na verdade, ela é um motor que impulsiona muitas pessoas a se esforçarem para alcançar os seus objetivos mais profundos, sejam eles profissionais, pessoais ou até mesmo generosos. É a chama que nos mantém motivados a ir além dos limites e a perseguir nossos sonhos com determinação. No entanto, a linha entre ambição e ganância nem sempre é clara. Enquanto a ambição saudável nos inspira a crescer e evoluir, a ganância nos consome em uma busca insaciável por mais, muitas vezes à custa dos outros. Personagens como Darth Vader no Star Wars ou Frank Underwood no House of Cards exemplificam esse lado sombrio da ambição, onde o desejo pelo poder se sobrepõe a qualquer consideração ético-moral. Mas é importante reconhecer que a ambição pode se manifestar de diversas maneiras. Não se trata apenas de conquistar status ou riqueza, mas também de realizar um trabalho significativo, contribuir para a comunidade ou promover mudanças positivas no mundo. Grandes líderes como Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá são exemplos de como a ambição pode ser canalizada para um bem maior, inspirando outros e deixando um legado duradouro. No entanto, é essencial lembrar que a ambição não é uma jornada isenta de obstáculos. Como já dizia o Nietzsche, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Portanto, ao refletir sobre a nossa própria ambição, devemos buscar um equilíbrio entre nossos objetivos pessoais e o impacto que eles têm sobre os outros. Ser ambicioso não significa apenas buscar o sucesso individual, mas também contribuir para o bem-estar coletivo e o progresso da sociedade como um todo. Ao entendermos a verdadeira essência da ambição e aplicarmos seus princípios de forma ética e responsável, podemos alcançar o nosso lugar de potência no mundo, deixando nossa marca e inspirando outros a fazerem o mesmo. E eu estou esperando as suas perguntas. Me mande as suas dúvidas lá no Instagram, @RickBasaglia. Você ouviu na Eldorado, lugar de potência, com o headhunter mais acompanhado do Brasil, Ricardo Basaglia. Trânsito na Eldorado. Marginal do Rio Pinheiros para a Zona Sul tem problemas da saída do Cebolão até a altura da Ponte Eusébio Matoso e mais redução de velocidade na altura da Cidade Jardim, pela local da Estaiada Ponte do Morumbi e da João Dias à Transamérica. Sentido Castelo Branco, o caminho está lento da Miguel Yunes até o shopping e vai parar a partir da Ponte Transamérica até a altura da Verbo Divino e da Ponte do Morumbi à Cidade Jardim. Depois o caminho está livre até a Marginal do Rio Tietê. Chegou o New City Sedan, amplo espaço interno, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado dual zone e a exclusiva tecnologia de segurança Honda Sensing. New City 2025. Escolha inteligente em todos os sentidos. Daniele Gandolfi, especial para Eldorado. Informação em tempo real, comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado. Bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui a terceira hora do Jornal Eldorado, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Tudo bem por aí? Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssen Abac, e a gente segue falando agora mais de economia. Economia, com Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola? Bom dia. Bom dia. Bom, a gente tem bastante assunto hoje, né? Por isso, convidamos você um pouquinho mais cedo aqui para a gente ter mais tempo de falar. Vamos começar com esse dólar, a oscilação da moeda americana, que já está instável há algum tempo. E ontem bateu os R$ 6,20. Apesar de diversas intervenções do governo, né, do banco, para tentar, de alguma forma, amenizar esse preço, colocando mais dólares no mercado. Ainda assim, foi uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que acabou apaziguando um pouquinho ali os ânimos. De fato, a gente pode entender isso como um movimento legítimo ou tem aí um pouco de pressão a mais nessa moeda americana, levando em conta a pauta que está em discussão lá no Congresso em relação ao corte de gastos? Ah, eu acho um movimento legítimo. Eu acho que o governo, como um todo, tem demonstrado uma absoluta falta de empenho em relação à questão fiscal. Anunciou durante muito tempo que faria um pacote de corte de gastos, e o pacote que foi revelado